Jet 6749, decola ao 08, controle 119, decimal 35, confirmando o seu transponder 5123, ou EB 6749. Obrigado. Jet 5898, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste no 01. Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste no 01, 5898. Ah, vou subir no 340, obrigado. Objeto 5717 vai precisar retornar. Posição número 10, não posso sair dele para correr. Sim, o objeto 5717 retorna o gate, vou informar aí para ele. Sim, 5717. Para a próxima, posição na vez. Objeto 5898, alinha e decola, pistão na zero, vento 360 graus, 3 nós. Alinha e decola na 10, 5898. Jet 5898, decola aos 12, controle 119, decimal 35, bom dia. Chamarei o grato, bom CV 5898. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5898. Web 5898, contato radar, suba 340, pós 2000, Leda. Mais 2000 letras, obrigado. Salvador, né, 349. Já. Peguei como coordenador, foi pra lá. Aguarde. Zero e tente diretamente com o mesmo. Chame Recife 260, 1749. Solo Salvador, Alfa, Aliança e Uniforme, bom dia. Bom dia, Alfa e Uniforme, prossiga. Alfa e Uniforme solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio Uno, ao fim aqui do fórum. Gente, obrigado. Objeto 5808, pronto para cópia, a informação agora em curso é Foxtrot. 5808 para Goiânia, autorizado nível 370 via Pêsulo 17, confirmando a Pêsulo 17. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor Elefa. Controle Salvador 119-35, aciona 5140, Webjet 5808. Autorizado o time para táxi, Webjet 5717. Webjet 5808, contagiamento correto, chame pronto para inspecionamento. Área Justiça 13325, Webjet 5898, bom dia. Tenha 3 mil pés, o altímetro 1011, chega da bomba. Chegada da bomba, está vindo para 3.011. Bomba, o nosso. 995, reduza para 259. 259, voo 995. Firme para a torre. 5717, pronto para o táxi. 4723, alterna com o vídeo. O objeto 5717, recebendo essa transmissão entrecortada, só compreendi 147 PLB e confins. Confirme a autonomia. 6 horas e 20. O objeto 5717 continua recebendo entrecortado. Táxi. Jack 5717, tá com 145-3842, você alterna com vídeo. Jack 5717, táxi livre via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 1. Pátio 1, Índia Alfa, 10-1-1, chama a torre, pode ser 7-1-0. Alfa Yankee me informa e solicita autorização para inserção do pátio principal Gate 1. Alfa Yankee me informa e aguarde para início do, para ingresso no pátio 1. Objeto 5717, ali decola, vento calmo. Ali decola, 5717. Alfa Yankee uniforme, tem livre ingresso. Pátio 1 até o gate 1. Gente, obrigado. Jet 5808, coordene com a equipe de solo, a aeronave da Azul, está sendo rebocada e vai passar essa retaguarda, faz o parqueamento do Azul no gate 1, tem livre push e chame para o táxi. Salvador, 3201 no front copy. São 3201 para Confins, autorizado nível 360, via perto do 16. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda, Bridge. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5144, TAM 3201. Autorizado Confins 360, via perto do 16, decolagem da Euleda, curva à direita da Euleda, Bridge. Então, 3201, correto? Chame pronto para pushback, seu nome. Paulo Web 5808, parece que a aeronave está lá atrás. Confirme? Paulo Web 5808, confirmando a informação. O repórter da Azul está ainda longe de baixo? Não, está só retaguarda já. Objeto 5717, decola os 27, controle 119, decimal 35, bom dia. 19935, bom dia, 5717. Salvador, bom dia, objeto 5717. Objeto 5717, contato radar decolagem, submantenha 340 após 2000 Leda. 340 Leda, objeto 5717. Delta 3201, ouvir aqui número 4 para o pushback acionamento. Então, 3201, coordeno com a equipe de solo. O tráfego da Webjet está agora retaguarda. Após o táxi do Webjet, tem livre pushback, chame para o táxi. Então, 3201. Após o Web, ele puxa acionamento contra o táxi, 3201. Objeto 5808, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, o número. Web 5797, chame Recife ao 3325. Um, 3325, Web 5797. Golo 995, inicie redução. Iniciando a redução, Golo 995. Quilo, prossiga. Bom dia, conheci Juliette Quilo, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 10. Já do início do reboque, chame para ingresso no pátio 1, Luiz e Juliette Quilo. Chamará para ingressar no pátio 1, no Juliette Quilo, bravo. Oi, Objeto 5808, 010, pronto. Objeto 5808, confirme se a linha decola sem parada. Objeto 5808, a linha decola, vento calmo. Utilizado, fui ADS, Gol 904. 904, compete aproximação, chame todos, 1982. 1086. Gol 1804. Gol 1804, mantenha aproximação, guarde pista no zero livre. Tente guardando, toma chave travando. Aproximação, livre lento. Nove, nove, cinco. Fala, nove, cinco, né? Reduza para aproximação, está livre ali. Reduzindo, livre ali. Vou nove, nove, cinco. Salvador, Gol 907, 107. Gol 907, sem identificação, desça para 3 mil pés, altímetro 1011, chegada bom. 3 mil, chegada bom, Gol 907. Calmo. Teve pouso dentro, calmo. ...5808, decola 35, controle 119, decimal 35, bom dia. O 935, objeto 5809, 5808. Para o táxi da 3201 com 91 a bordo. 3 horas e 31 minutos, apenas Guarulhos. Então 3201, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 1-1. Índia Alfa, ponto de espera da 10, contra a 3201. 0 na Arborra, WebJet 5808. Gol no 995. Gol 995 estabilizado, ele é 7-2. Complete aproximação, a China 2, Salvador em 1-8, decimal, 62. 1-8, 62, igual 995. Salvador, gol 995 estabilizado aqui, e ele é 7-3. Gol 995, mantém aproximação, aguarde que está livre. Aguardando, gol 995. 7 no 5, livre LS, informe estabilizado. Câmara estabilizada, gol no 7 no 5. 07, ciente, foi autorizado a descida para 3.000. Controle Salvador Jet 5808, autoriza pro de Arbor da presente? Autorizado Arbor, o 5808. Está presente Arbor, o WebJet 5808. Torre para 32. 01, não posso perdão na 04. Então 3201 no visual com tráfego no final. Afirmativo. Eu faço passagem do tráfego, ali mantém, então 3201. Faz passagem do tráfego, ali mantém, então 03.